Dois temas tradicionais gregos que por aqui se encontram no álbum, que é a colaboração entre o músico grego George Zilores e o baterista australiano Jim White dos Dirty Tree. Tema esse com o título Fandomás. O outro também já por aqui tinha rodado, chama-se Old School Susta. Encontram-se ambos no álbum que reuniu estas duas grandes figuras da música, cada uma do seu continente, mas músicos excepcionais. O álbum, como dizíamos, chama-se Goats e deram nome ao projeto de Zilores, ou melhor, Zilores White. O início da Orelha Extra de hoje. Sintam-se bem acolhidos aí desse lado. Continuamos agora com a música norte-americana, mais propriamente o rock and roll, que o grande Greg Cartwright vem fazendo há alguns anos, enquanto Raining Sound. André Cartwright não é na totalidade dos Raining Sound, mas tentado sim à frente das várias formações que têm composto a banda. O último trabalho chama-se Shattered, como sabem, e ficou por aqui mais uma vez o excelente My My. É o início da orelha extra de hoje, She Loris White, Raining Sound e também a dupla Dead Blues, o álbum estreia Ensemble. E ficamos hoje com Loss.

Descobertas cá pelo Ocidente, a música do nigeriano William Oniabor. Em 2013 tivemos a compilação Who is William Oniabor, através da editora Luaka Bob, onde estavam temas dos álbuns desse mesmo músico da Nigéria. E agora, através da mesma editora, chegam duas caixas que contém toda a discografia de William Oniabor. A primeira caixa tem 5 LPs de vinil, a segunda 4. É precisamente da primeira caixa que estamos a destacar temas, e estamos a fugir dos temas que se encontravam nessa compilação de 2013. Ouvimos Better Change Your Mind, o tema original do álbum Atomic Bomb, e vamos ouvir ainda This Kind of World, este incluído no álbum Anything You Sow. São duas caixas de preços bem altos, mas que vale sem dúvida alguma possuir. William Oniabor, grande músico. Have you ever seen this kind of world? I have never seen one myself. Have you ever seen this kind of world? Oh my dear, I have never seen one. Where many people are suffering, where many things are going wrong. I have never seen this kind of world. Have you ever seen this kind of world? I have never seen one myself. Have you ever seen this kind of world? No, my dear, I have never seen one. Where people hate each other, where nations hate each other. I have never seen this kind of world. Thank you. us in a place like this world we live in, where man is an enemy to man, and nothing moves according to plan. Many things are going wrong, and many people are dying. Many more are suffering, and many people are crying. Many more are hungry, people hate each other, nations hate each other. Some of them are fighting themselves, and many people are dying. Nuclear war is imminent. America should help the world. Russia should help the world. Britain should help the world. China should help the world. Africa should help the world. Nigeria should help the world. Sweden should help the world. Denmark should help the world. Israel should help the world. Germany should help the world. Canada should help the world. This is a wonderful world, where many things are going wrong, where many people are suffering. I have never, never seen this kind of world. Have you ever seen this kind of world? I have never seen one myself. Have you ever seen this kind of world? Many things are going wrong. I have never, never seen this kind of world. Have you ever seen this kind of world? I have never, never seen one myself. Have you ever seen this kind of world? Oh my dear, I have never seen one. Where many people are crying, where many more are suffering. I have never, never seen this kind of war. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. My favorite drug is sleep. should ever be. Be reminded that my favorite drug is sleep. My favorite drug is sleep. My favorite drug is sleep. My favorite drug is sleep. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, primeira parte, com o regresso nos minutos anteriores de Nathan Amundsen à frente da sua banda, que existe já desde o final do século passado, os Ravelets, e desta vez com as participações de Francesco Candura e Nathan Vollmar. O novo álbum chama-se I Remember Everything e ouvimos My Favorite Drug is Sleep. Para continuarmos, temos por aqui os italianos Inutili, que de certa forma chegam ao final de uma primeira fase da sua carreira, agora com a saída do baixista Giancarlo Di Marco, e lançam esta compilação de nome Unforgettable, Lost and Unreleased, o tema que vai soar, Bangkok. Tino Tilly, da compilação Unforgettable, Lost and Unreleased. Este tema chama-se Bangkok, anteriormente os Rivulets com My Favorite Drug is Sleep. E vamos voltar novamente a Flatland, The Object, para ouvirmos Strays. Não sei se este tema já por aqui tinha rodado. Se já, vamos voltar a ouvi-lo novamente. DJ Hertz assina Object. We'll be right back. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Final da primeira hora de Orelha Extra. Até o fim vamos ficar com o Sparrowbo de Carnival of Souls, Golden Surf Part 2, e depois ainda do álbum West Virginia White, dos W.V. White, recuperamos Alison Leper, Pregnant.

Não regressamos aos anos 60 do século passado, mas bem que poderíamos. Foi o neopsicadelismo do Hell's and Bazaar, incluído na compilação 2 volumes que tem como título Opal, para a editora Mooncliff. O tema foi Everybody Dies, mas no início desta segunda e última parte de Orelha Extra vamos escutar ainda desta mesma compilação e também do volume 1, os FWY, com ponto de exclamação no fim, Savage Hit. Olá de novo. Última parte de Orelha Extra com a compilação Opal Volume 1 and 2 da editora Mooncliff e também Steve Gunn do último Way Out Weather, precisamente o tema que lhe dá o título. Spreading the gospel around here. Por aqui dedicados a Stephen Ellison, ou melhor, Flying Lotus, o seu último trabalho, You're Dead. Ouvimos Moments of Hesitation, Descent into Madness, este com a participação de Thundercat, The Boys Who Died in Their Sleep, com Captain Murphy, e terminamos com Obligatory Cadence. understanding. East and way out west of where we are is the point at which we're not for turning. Is the point at which we disappear. Lady Bird, your house is burned. Will you never ever? Children are all gone now, grown and flown away. Broken toys and china and long days. Oliver Scherrer a fazer um dos melhores discos da sua carreira com este Sir Holly Flee and Other Ghosts. Dois temas a rodarem na orelha extra de hoje. Para trás, Lady Bird, Lady Bird, e de seguida, When We Shut Down. Lift your just like before. Up with the dogs and then down to the shore. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Le clan des guimauves. Un gang de gitans extraterrestres dont la particularité physique est de naître avec un grand nez et 7 doigts sur le pied gauche. Perdus sur notre planète, ils parcourent la Terre à bord de leur capsule spatiale, la Luna Stella. Thank you. Obra conceptual do suíço Anthony Cédric Vougniaud, chama-se Le Clan de Guimauve, e conta a história de um grupo de ciganos extraterrestres perdidos no planeta Terra, cuja particularidade é terem um nariz muito grande e 7 dedos no pé esquerdo. Ficamos com Tour de la Planète Espace d'un Cauchemar e La Mort de Naive. Orelha extra, segunda e última hora. Vamos prosseguir agora com a dupla Zachary James Watkins e Marshall Trammell. São os Black Spirituals. O álbum intitula-se Off the Construction, pertence à dupla Black Spirituals e tem três temas, o primeiro com 20 minutos, o segundo com 11 minutos e meio e este que é o mais curto que escolhemos para passar hoje. O primeiro e o mais longo fica para a semana, chama-se Body. É o nosso adeus com o excelente And Flash de Gazelle Twin. Ouvimos Exercise. E para o fim, Lime-A's de Corpse Soul Roller. Ficamos com A Glimpse Inside. Bye bye. Disappear in a world. there's a sinner, there is a son. We might have looked nice, babe. Still, maybe it's not too late. Her rules and her false, who cares? Just cut up the layer cake. Saw myself and I closed the door just to wait and wait again. Oh, now it's a fair bit of before. Saw myself and I closed the door just to wait and wait again. What's that lives on? Only if I can pretend. Oh.